brigando, e você tão só. Coração apertado, nem percebeu como é lindo o pôr do sol e começa a chorar. Yeah.